música para amenizar um pouco o clima aqui no front, né? Agora, hora de conversar com ela, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena. E é aí que mora o perigo. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. E antes de mais nada, um aviso de utilidade pública, viu, pessoal? Ó, não joguem esse negócio aí de 9 verdades e uma mentira com a mulher do Gogli, porque ela sabe de tudo. Ela ganha sempre. Agora, por gentileza, use seu espaço de direito de resposta para se defender aí da acusação, né, feita pelo personagem Homem do Bussaco em sua delação premiada, de que você não existe de verdade e essa nossa conversa aqui é tudo papo furado escrito por um roteirista do Zorra Total, né? Se defende aí, mulher do Gogli. Isso é um absurdo, Guilherme. Ele disse que eu não existo. Mas quem não existe é ele. Que é só um boneco de Homem da Caverna. Animado com efeito de computador. Eu sou a mulher do Gogli. Estou em todas as partes. Estou em onde você menos imagina. E é aí que mora o perigo. Pronto. Direito de resposta utilizado. Possivelmente, né, esse idiota dedo duro vai pedir outro direito de resposta também, mas quem sabe, né, no programa da semana que vem a gente concede. Mulher do Gogli, preparada para responder aquela que possivelmente será a pergunta mais difícil já feita a você desde sua estreia aqui no programa em 2015? Claro que sim, Guilherme. Meus servidores estão todos otimizados e com 0% de fragmentação localizada. Vamos lá então, hoje eu não vou fazer muito mistério, né? Mas já aviso ao ouvinte que nessas mais de 70 participações aqui no front, a mulher do Gogli já travou 2 vezes, tá? Então não se surpreenda se hoje vier a terceira. Ai, ai, ai. Pergunta do ouvinte Maxwell, você sabe de onde ele é, mulher do Gogli? Claro que sei, Guilherme. Ele me acessa do Jardim das Flores. Na Casa Verde com um portão cinza. Que tem um cachorro que late muito. O tempo inteiro. Bom, eu não tenho como averiguar esses detalhes, né? Mas se é você, mulher do Gogli, que está dizendo, eu vou dar aqui um voto de confiança. Vai lá. O Maxwell quer saber de você o seguinte. Existe político honesto, mulher do Gogli? Claro que existe, Guilherme. Cite exemplos. Existem muitos políticos honestos, Guilherme. O problema é que eles raramente são eleitos. E quando são eleitos, ficam em minoria e não conseguem aprovar nada. Ok, mas seja bem prática. Cite um exemplo de político honesto e imaculado aqui da nossa cidade. Você não vai acreditar, Guilherme. Claro que vou, mulher do Gogli. Você é o nosso oráculo, nossa fonte de sapiência, praticamente o nosso Wikileaks. Tem um político honesto e que você conhece muito bem. Que eu conheço bem? Não sei. Quem que é ele? Zé Pecúlio. Como é que é? Não entendi direito. Repete pra mim, faz favor. É isso mesmo que você ouviu, Guilherme. O Zé Pecúlio é honesto. Ah, caramba, mas que tipo de honestidade é essa que esse cara tem? Porque durante a eleição pra prefeito, ele, o Zé Pecúlio, chegava aqui na rádio e dizia na cara dura que ia roubar mesmo, que ia comprar voto, dar cargo comissionado e coisa e tal. Exatamente, Guilherme. Ele foi muito honesto. Era isso mesmo que ele queria fazer. Tá, mas... Bom, explica você isso aí, tá? Minha cabeça aqui deu um nó. Deu um nó agora, fui eu que travei hoje. O Zé Pecúlio nunca roubou nada. Nunca desviou o dinheiro. Nunca enganou ninguém. O que acontece, Guilherme, é que ele percebeu uma brecha. Ele percebeu que eleitor quase nunca vota em político honesto. Então decidiu fazer como os romanos e entrar para o clube dos picaretas. Mas sempre falando a verdade. Deu certo. Como assim deu certo? O cara nem votado foi, o nome dele nem apareceu na urna, pô. Deu certo sim, Guilherme. Quem votou branco? Quem votou nulo? Ou quem não apareceu para votar? Na verdade, queria votar no Zé Pecúlio. E como o nome dele não estava na urna, boicotou os outros candidatos. Ah, mas não acredito que eu tô ouvindo uma palhaçada dessas. Ele andou foi passando a conversa em você, viu? Sinceramente. Chega de papo por hoje, mulher do Gogli. Que pena, Guilherme. Eu gosto tanto de conversar com você. Semana que vem a gente se fala? Você volta? Volto sim, Guilherme. Um excelente fim de semana para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Front.